para a vida inteira. Contigo quero sempre bailar. Não me importa que faça mau tempo e estar contigo a todo momento. O importante é eu te amar.